Ficar distante de você assim foi covardia. Eu já contei 1 ano e 45 dias que o sol que antes brilhava já não me aquecia. Nessa casa só fez frio todos os dias. Eu subestimei meu sentimento por nós dois. Cê não imagina a falta que eu senti depois. Na escova de dente do lado da minha, do seu mau humor logo de manhãzinha. Cê amor, eu já sei, acho que é muito mais um longo. Talvez um amante sem paz, tô descobrindo isso que chamam de amor. Perdi o juízo, chega logo amor. Então chega logo amor. Que eu tô te esperando. O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando. A música é a mesma que a gente se conheceu. Perfume eu tô usando, aquele que você me deu. Já avisei na portaria que eu tô te esperando. O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando. A música é a mesma que a gente se conheceu. Perfume eu tô usando, aquele que você me deu. Sendo a Rocha, Portal do A Rocha. E eu subestimei meu sentimento por nós dois. Cê não imagina a falta que eu senti depois. Da escova de dente do lado da minha, do seu mau humor logo de manhãzinha. Cê amor, eu já sei, acho que é muito mais um longo. Talvez um amante sem paz, tô descobrindo isso que chamam de amor. Perdi o juízo, chega logo amor. Então chega logo amor. Já avisei na portaria que eu tô te esperando. O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando. A música é a mesma que a gente se conheceu. Perfume eu tô usando, aquele que você me deu. Já avisei na portaria que eu tô te esperando. O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando. A música é a mesma que a gente se conheceu. Perfume eu tô usando, aquele que